passos pela casa de madeira, angelina, incenso, velas aromáticas. Vamos fazer amor só pra lembrar como é gostoso ter alguém nos dias frios, nos dias quentes, ver o seu bumbum na praia, estrela do mar, esteira de palha. Vou mimar você com poemas e massagens, pitanga, flor de laranjeira, manga, framboesa. Beijo sua boca, sei que é pra vida inteira. Gosto do seu carinho, seu zelo, mamacita, bem gatinha. Amor de sua boca, seu pescoço, oh. Seu dengo vem das ruas, onde o jogo é perigoso. Entre vermes e demônios, sobressaio, mostro amor. Lugares na cidade para marcar encontros. Degustar do boldo, pensar na vida e arejar os planos. Sabes que sou assim, você me conheceu assim, oh. Vamos jantar bem chique, estiladão, ser felizes. Poemas escritos debaixo do travesseiro. Compramos marcas, jantas, montando o ego. Me jogo cego, calmo, nesses momentos.